Somente um toque seu, Jesus, para alguém ser curado. Somente uma palavra tua e o mar se acalma. Só tua presença e tudo acontece. Qualquer estrutura estremece diante do teu poder. A escuridão logo se vai e a vida começa a brilhar. É porque o Rei Jesus está neste lugar. Eu não vou temer, porque Jesus é comigo. Eu não vou parar, porque Jesus não vai deixar. Eu tenho é Senhor no céu, e Senhor na terra, e Senhor no mar. E tenho certeza que na hora da luta Ele vem me ajudar. Eu tenho Deus que é Senhor no céu, é Senhor na terra, é Senhor no mar. E tenho certeza que na hora da luta Ele vem me ajudar. Eu não vou temer, porque Jesus é comigo. Eu não vou parar, porque Jesus não vai deixar. Somente um toque seu, Jesus, para alguém ser curado. Somente uma palavra tua e o mar se acalma. Só tua presença e tudo acontece. Qualquer estrutura estremece diante do teu poder. A escuridão logo se vai e a vida começa a brilhar. É porque o Rei Jesus está neste lugar. Eu não vou temer, porque Jesus é comigo. Eu não vou parar, porque Jesus não vai deixar. Eu tenho um Deus que é Senhor no céu, e Senhor na terra, e Senhor no mar. E tenho certeza que na hora da luta Ele vem me ajudar. Eu tenho um Deus que é Senhor no céu, e Senhor na terra, e Senhor no mar. E tenho certeza que na hora da luta Ele vem me ajudar. Eu tenho um Deus que é Senhor no céu, e Senhor na terra, e Senhor no mar. E tenho certeza que na hora da luta Ele vem me ajudar. E tenho certeza que na hora da luta Ele vem me ajudar. Oh, oh. E tenho certeza que Ele vem me ajudar.